Obrigado, 99. No 099, autorizado Salvador, Confim, via rota do plano nível 360, saída da Euleda Bridge, decola da pista 10 com roda direita, o código é o 5504, controle no 20. Eu sou autorizado nível 360, Salvador Confins, com forma do plano de voo, derrota 10, pela curva direita, da El Leda, Leda Bridge, 5504, transporte, controle 2, decimal 8, voo 10099. Correto, chama pronto, portão 62. Chama pronto, pronto, voo 10099. Romeu Eco Índia, adiciona a identificação. Sente, adicione o código 01154, por gentileza. Romeu Eco Índia, desça para 1.500 pés, vendo a produtora através de Paripa. Informa ajuste em Salvador 1014. No 3, livre, acionamento, pushback, coordenação com solo, chama táxi. Rick 51, 72,000 feet, clear LS final, report established. Sending 2000 and we are clear for the LS, call established at Surge 851. Confirmando apenas o alternativa, o 3197. Livre à direita, o torre 118 decimal 612 e ajuste no 0 no 4, 3197. Surge 851, establish LS 10. Roger, complete final, call tower now, 118.60. 118.60 for Surge 851. Em aproximadamente 7 minutos para a cheque do equipamento após o treinamento, poderia acionar por conta? Aciona por conta, Victor Mike Delta, até tem aeronaves aí no setor. Victor Mike Delta, quando estiver pronto para copiar, retorne ao solo 1219. Excelente, vamos acionar Delta, estamos aqui na posição número 1, bem no final, vamos seguir em frente. Ciente, sem problema, Victor Mike Delta, reporta pronto para cópia. Copia. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, via rota do plano, nível 200, saída arbor direto, Vitória, já conquista. Decolha do 90, curvando à direita, o código 5440. Controle no 208. 200 conquista via rota do plano, saída arbor direto, 10 é a pista, 5440 transponder, 1208, controle 5219. Ô, Gol 9, Tecno, Galeão, 6 da November, no portão 1, boa noite. Boa noite, aguarde para a COP, é o número 2, preparada é o Leda Bridge, no 971. Grato, vai preparar, aguardando. Paulo Gol, 0099 para o posto de adicionamento, 5612. Livre no 612, chama táxi no 099 da Gol. Trabalhando no táxi no 099 da Gol. 5219, cortejamento correto, chama Top Pátio 3. 219, cortejamento correto, chama Pronto Pátio 3. Camarada, 219. Papa Romeu, Victor Mike Delta, tá pronto para autorização. Victor Mike Delta, então autorizado, Salvador, Rio de Janeiro, via Upezulu 90, após SMAP, após DCT Lúvito, após Barbacena, restante conforme rota do plano, nível 400. Saída da El Leda, após Leda, voa posição bridge, decola da 90, curvando à direita, o código 5502, controle no 208. Confirmando autorizado Salvador até Santos Dumont. 400, vai decolar da 10 com a curva direita via rota do plano de voo da El Leda Bridge e intercepta o Upezulu 10. Transponder 5502, o controle 1208, Papa Romeo Victor Mike Delta. Está na posição número 1 no pátio 3. Victor Mike Delta, cotejamento correto, já está pronto para iniciar o táxi? Estamos prontos, senhor. Autorizado o táxi até ingressar, até a entrada do pátio principal. E reporte para o ingresso, o Victor Mike Delta. Então, táxi até a entrada do pátio principal, Papa Romeo Victor Mike Delta. Vai reportar, pode ser. Confirmando, está autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 1 na noite, desceu 1-6-12 e ajuste 1-0 no 4. Faz então até o ponto de espera da 1-0, via Índia e Alfa. Quando nessa posição, vai chamar a torre. Torre em 1 no 8, decimal 612 e ajuste no 0 no 4, o Victor McDowell. 5-14, está na torre. Ground today, 2-1-8-5-1. Clear to taxi via taxiway Alpha and hold short taxiway Juliet. Hold short taxiway Juliet. Via Alpha short Juliet, these are 851. Salvador, boa noite. 3197, saída da El, linda. 3197, boa noite. Saída da El, contato radar na decolagem. Nível 360, Vileda da presente. Presente, Vileda, 3197. Board on A-beam of gate number 8. Wait for follow me, car. That will lead you until the gate number 11. 851. Okay, so entering on Juliet and short at the beam gate number 8, Azure 851, and standing by for follow me. Logo 10, North North, 26,000 is a fax no 99 apod, 6 horas e 20, ao 10, and 15 minutes, no visual for Braga 3. 851, hold short, maintain position. Short position, is 081. Paulo Gona, 99 para o táxi, com 99 a bordo, 320 alterna Campinas. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de esperada da pista 10, via Indy Alpha, ponto de espera torre 18, desceu 62, ajuste 10, 14. Indy Alpha até o ponto de espera lá, torre 62, 10, 14, ajuste no 10099. 10099, poderia confirmar apenas o autonomia? Autonomia de 3 horas e 20 minutos, no 10099. Ciente. Victor Mike Delta da passagem ao Boeing da Gol, que está iniciando o táxi no portão 62. Segue o mesmo até o ponto de espera, o Victor Mike Delta. O Gol 971 está pronto para o puxa de acionamento novo. 1971 aguarda, copy. Um minuto. Aguardando. 5219, parte 3 para push, acionamento. Livre no parte 3, 5219. 1971 pronto, copy. Pronto. 9971 autorizado, Salvador Galeão, via peso 10, após mapa, após distrito Lúvito, restante conforme rota, nível 360, saída da Eulê da Bridge, decolada 10, comando à direita, aciona o código 5505 e o controle de saída em 120, decimal 8. Gente, não O cotejamento correto, aguarde um minuto para iniciar o pushback. Duas aeronaves vão passar a sua retaguarda. Gate 51, you're clear to enter via Juliet. Wait in aiming of gate number 8 for follow me car that will lead you into gate number 11. Gate number 11. Romeu, Romeu Eco Índia, informa o tráfego na posição de 12 horas no momento, 7 milhas, mantendo 1.000 pés, executando o circuito de tráfego padrão na pista 10. Fica atento ao tráfego. Confirmou 9871, vai guardar alguma aeronave aí? Negativo. A segunda aeronave já passou a sua retaguarda e está autorizado o pushback. Autorizado, eu chamo a taxa, ela vai fechar. E 5219 com 29 a bordo, 3 horas e 40 até em Salvador para o táxi. Está autorizado o táxi até o través do correção. Autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, deixando o eixo de ingresso livre. Até a entrada do pátio principal vai deixar o eixo de ingresso livre. 5219 da fila. São 3197, agora com Recife, 1251, alternando 1-3325, boa viagem. Boa. Romeu Eco Índia, visual com campo. Afirmativo. Complete. Cuidão, para ingressão circuito, chame a torre 118, decimal 620. 862, agradeço, bom trabalho, Índia. Obrigado igualmente. Controle Salvador, muito boa noite, é o gol 1099, decolou, nada Elf. 1099, boa noite, contato radar na decolagem, saída da El, nível 360. Subindo para o nível 360, nada Elf, gol 1099. Gol 1168, boa noite. Autorizada chega da Mari, desce e mantém o nível 050. Mari, desce ao 050, 1168. Nível pro Eduna, gol 1168. Afirmativo, da presente o Eduna. Salvador, o gol 9971 para o táxi com 137 a bordo, 348 ao Fernando Campinas. Táxi à frente à direita, no ponto de espera torre 198, decimal 62, ajuste 1094. Ok, autorizando, à frente, 1862, quando pronto, 9973. Trip 52199, segue o Boeing da Gol à sua frente até o ponto de espera, no ponto de espera torre 198, decimal 62, ajuste 1094. 2014 vai seguir a nave da Gol, ponto de espera 18655-5219. Leo 9180.com. Salvador, boa noite. O Papa Romeo, Vitor Mike Delta, transfere da El Leda Bridge. Romeu Vitor Mike Delta, boa noite. Contato radar na decolagem, vigilante. Vitor Mike Delta. Controle, quando possível, Vitor Mike Delta, solicita o voo bridge. Vou Leda, princípio, agora na coordenação. Direita, Leda, Vitor Mike Delta. 1099, chame Recife, no D51, alternando no 3325. Ele confirma, o Vitor Mike Delta pode prosseguir na subida, 400. Sim, eu chego, Vitor Mike Delta. Mike Delta. Vitor Mike Delta, autorizado pelo de Bridge da presente. Bridge da presente, Vitor Mike Delta. A aeronave chamou o solo Salvador. No pátio 4, transporte da Inferno, ok. Queen, acabei de solicitar para ir para aero. Puxa, na 691-80, copia? Afirmativo, desce para 2000 pés, livre LS e reporta no localizador. Desce para 2000, reporta no localizador, se quer confirmar o ajuste. Ajuste em Salvador no momento, 1094, gol no 1968. 1094, obrigado, 1098. Salvador. Golfo 9971 decolou da El Negro, se escuta. Golfo 9971, boa noite, contato radar vigilante. Romeu Vitor, Mike Delta, chame Recife em 1251. 1251, Vitor Mike Delta. Boa noite, Brato. Boa noite. Autorizado Leda da presente, 1971. Leda, 1971. Gol 1866, boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para 3.000 pés sem restrições, o ajuste em Salvador no 014. Oi, dona. Boa 971, eu solicito que o senhor faça o check no transponder, pois não recebemos o mesmo aqui no radar. Foi feito o check. Agora sim, cruzando 4.400 pés. Que é o 971. Controle, boa noite, é o trip 5219, estamos na segunda árvore. Se possível, droga direto à árvore, está autorizado. Está no radar, vigilante. Confirmando para o 5219, contato com a base de lança, possibilidade de atuar árvore após 2000 direto? Após 2000 autorizado, árvore. Ok, após 2000 direto. Estabilizado aí, aliás. 1169, torre 118620. 1026, gol 1168. no 971 Recife, na 251. 251, na 971. São 866, desce para 2000 país, autoridade LS, reporta no localizador. 2000, autoridade LS, reporta na nova cidade. Salvador, boa noite, gol 1968. Gol 1968, estou autorizado para ser Alfa Juliette, posição 09, bate 1. Alfa Juliette, 09, gol 1968. Identifique, chegada Mari, pista para 2 mil pés na ponta de Duna. Ajuste 614. no localizador oficial com a pista com 866. 866, chame torre, no noite, decimal meia dúzia. Recife 5219, chame Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, 5219. Autorizado a táxi Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette, posição 0271, boa noite. só fazer um contato com ele. Sim, tá só, gentileza. Só por curiosidade, trocaram as lâmpadas da taxiway? Estão efetuando as trocas. Tem uma coloração diferente. De LED. Está livre LS X-Ray, toque estabilizado. Vai reportar estabilizado, tanto 3258. Estabilizou até 3858. 3858, complete o LS, chame em torre no 8, principal meia dúzia. 3858, boa noite. Gol 9081. A informação é em Cuiabá, Pau e Santos Copos, por gentileza.